Papango Romeu, Charlie X-Ray, contato radar, Sexta Milha, Sudoeste Salvador. Vou ir na proa de Mari. Reporte no ideal de descida, Romeu, Charlie X-Ray. Meu Charlie X-Ray, desça para nível de voo 050. Meu Charlie X-Ray, curve à esquerda, proa 045. Essa proa é a proa de TAP, um ponto, uma posição à frente de mar. Gente, em alguns instantes será autorizado tirar voo direto VOR. Salvador, boa noite, USAN 3305, passa 2200 pé, perfil da saída Pucajamaru. USAN 3305, contato radar, vou para nível de voo 330 na saída Puca. Sendo o perfil da saída, autorizado para o 330, USAN 3305. Controle Salvador 6224 da Oceanet. Solicita, se possível, após o Jama, pro de Aracaju, ou da presente. Oceanet 6224, rodando diretamente com o mesmo direto Aracaju, em 12685, alterne 2545. Gente, 2685, 2545, 6224. Patango Golf, Mike Alpha, contato radar, 60 milhas, sudoeste Salvador. Voe pro Edmar, completa a chegada a mar, reporte no ideal de descida. O Charlie X-Ray, reautorizar a descida para 3.000 pés, ajuste 10015. Charlie X-Ray, curva à direita para 050 para onde Duna. Mike Alfa, mantenha o 070, aguarde para descida. Golf Mike Alpha, desça para nível de voo 060. Golf Mike Alpha, confirme o controle, intenções de pouso pista 10 ou pista 17? TAM 3305, chame Recife 2685, alterne 2545. Sim, TAM 3305, obrigado, boa noite. Boa. Patão, Golf Mike Alpha. Curve à esquerda para a 0110, correção, 0110 para o A. Zero meia zero, tem um Bava Alfa 34, sua posição de 12 horas, está 5 milhas e meia, cruzando 5.300 pés para 3.000 pés. Eu, Charlie X Ray, esquerda 025. Salvador, pode dar uma noite, vai começar a morte, autorização, até 1.5. F5809, acenda a identificação, chega da mar e desça para nível de voo 070. 070 na mar. Golf Mike Alpha reautorizado, nível 050. X-Ray, descida para 2.000 pés, 1095 no ajuste. Na 3600, aciona a identificação, chegada Mari, desça para nível 080. Golf Mike Alpha, curve à direita para o 055, irá ultrapassar o Papa Alpha 34, cruzando 4.000 para 3.000 pés. Agora reautorizado 4.500. Correção, 4.000 pés. Tenente, transporte de enfermo agora informada, modificada 0209, descida autorizada para 1.500 pés, voe direto rotatória. Então, Golfo Mike Alpha, agora informado sobre transporte de enfermo no Papa Alpha 34 à sua frente, irá segui-lo para a rotatória como número 2 na aproximação, pois ele na 107. Golfo Mike Alpha, ciente, tem o tráfego aqui. Web 5809, desça para nível 050. Até o 0508-0509. Web 5809, redução para 2109. Iniciando redução 210 nós, 5809. Golf Mike Alpha está reautorizada a descida. Golf Mike Alpha reautorizada agora 3 mil pés. 3 mil Golf Mike Alpha. Web 5809, detonação para sequenciamento, curva esquerda para o 005. Limite dessa proa será radial 275 de Salvador. O motivo da proa é a aeronave com transporte de enfermo à sua frente com prioridade para pouso. Afirmativo, senhora. Tentou esquerda 005. Compor gentileza ao limite. Radial 275 de Salvador. 275 de Salvador, obrigado. Estado 3600, reautorizado, descida para nível de voo 060, redução para 2109. 060, 2109, 3600. Estou em Salvador, boa noite, voo 643. Voo 643, acione identificação, chegada a Bonf, 4 mil pés, ajuste na 015, redução 2509. 250, e 15, 4 mil, 1543. 23600. Prossiga. Poderia confirmar o VR Salvador está indo perante? Negativo. Segundo ativo, conta como inoperante. Consta VR inoperante, confirma? Guerra Vitor Delta inoperante. Ciente, checarei. Que Alfa prossegue para 1-0, já propõe cancelamento. Pode vir, já prossegue para 1-7, querido. Golfo Mike Alfa, modificado aos 0213, reautorizado 1.500 pés, ajuste na 015, reporte para IP. Golfo Mike Alfa reportará para IP no 015. Foi checado com a torre de controle que no ATIS consta a informação do NDB de Salvador inoperante. Web 5809, desce para 4 mil pés, ajuste na 095. 4000 na 095, 5809. Na 3600, desça para nível 050. 050, 3600. Golfe Mike Alpha, curve à esquerda proa 045, proa de Paripe. 045, proa de Paripe. O Golfe Mike Alpha está na proa do portão Paripe. Gente. Alexei, já tá vendo algum campo? Ainda é negativo, senhora. Aguarde. Gente, eu posso visar algum campo? Reportará. Live 5809, desce pra 3.000 pés. 3.509. Meia zero zero, vetoração para sequenciamento, esquerda 015, limite radial 275 de Salvador. 015, limitado 275 de Salvador, 37, 3.600. Web 5809, novo limite dessa proa, radial 280 de Salvador. Limite 280 de Salvador, Web 5809. Web 5809, 2.000 pés. O meu tio Alex Reis, chame torre 1895. 1895, grato, tio Alex Reis. Web 5809, desça para 2.000 pés, ajuste no 015. Para o curso do localizador, direita 0, correção, direita 110. Direita 110, web, desce para 2.500, 59. 3.600, desce para 3.000 pés, ajuste na 095. 3.005, tá 3.600. Gol no 643, redução para 220, nós. 220, gol no 643. Bom dia, Salvador. Bom dia, bom dia, Oceania 6313. Passar 2.000 no perfil da decolagem, Kael Leda, se possível, direto Leda. Oceaner 6313, contato radar, suba para nível 360, direto Leda. Direto Leda para o 2.600, Web 5809 estabilizado no localizador. Web 5809, agora de transferência para a torre. Guarda. Tá 3600, direita 020, agora de vetor para o curso do localizador. Direita 020, aguardando o vetor 360. Controle Salvador, boa noite, TAN 3152. TAN 3152, essa identificação chega da mar e desça para nível 050. Mantenha a chegada número 5 na aproximação. Golfe Mike Alpha, pode abrir a rotatória, Felipe? Agora autorizada a rotatória, Golfe Mike Alpha. Mike Alpha. Web 5809, inicie redução para aproximação. Iniciando redução para aproximação, Web 5809. Tá, 3.2, conforme a carta desce para 5.0.0. Afirma. Afirmativo, tá, 3600, redução 1809 para o curso localizador, direita 035. 035, reduzindo 1809-3600. 3600, 2.000 pés autorizados. 2.000-3600. Mike Alpha está com o campo à vista, onde você é? Golf Mike Alpha, te chama a torre 1 no 895. 1895, Golf Mike Alpha. Bruno 643, redação 1809. 1809, Bruno 643. Web 509 está full e LS com 150 nós. Web 509 completa sinal torre 1 no 895. 1895, obrigado por ser, foi boa noite.